Amados irmãos em Cristo Jesus e a todos que escutam esta pregação, que o amor do nosso Deus possa tocar os vossos corações e vos dar cada vez mais entendimento na medida em que buscais ao Senhor. Graça e paz da parte do único Deus e de seu Filho unigênito, Jesus. Amados irmãos, o tempo passando, misericórdia, irmãos, misericórdia. Nós sabemos que estamos no plano de salvação, nós sabemos que muitas coisas estão acontecendo. Não nos deixemos mais levar pelas ondas deste mundo. Amados irmãos, em meio a tudo isso, uma coisa só importa e vocês sabem o que é: buscar a face do nosso Deus. Buscar a salvação. Não se esqueçam de que nós estamos na carne. Todos nós somos passíveis de erro, muito erro. E quanto mais a gente simplificar, mais buscar o autor da nossa fé, menos nós vamos errar e mais certeza da salvação nós teremos, trazendo não somente a paz, como também frutos que o Senhor Deus quer, como também nós mesmos, desde já, dependendo do interesse de cada um, deslumbraremos cada vez mais as coisas que o Senhor Deus quer nos revelar. O título desta pregação é Buscai ao Senhor. E o texto principal está em Amós, capítulo 5, versículo 8. Procurai o que faz o sete estrelo e o Órion, e torna a sombra da noite em manhã, e faz escurecer o dia como a noite, o que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. O Senhor é o seu nome. Este é o texto principal desta pregação, para nós entendermos que é muito fácil nos enganarmos e buscarmos a salvação em outro que não seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Antes, vou ler a segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículos 13 ao 15. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Esse texto tão simples nos mostra que os ministros do Satanás se transformam em ministros de justiça. Eles exercem a justiça por algum tempo para que os incautos sigam estes ministros e depois sejam enganados. No geral, nós sabemos o que o texto diz, que o Satanás se transforma em anjo de luz. Tudo que existe nesse mundo é influenciado direta ou indiretamente pelo Satanás, exceto aqueles que estão com a armadura de Deus, exceto aqueles que estão envoltos na palavra do Senhor Jesus. Estes estão sendo santificados. Então, tudo mais se transforma conforme a vontade do Satanás. E ele já foi um anjo de luz, agora então ele apenas aparece até mesmo como um anjo de luz. Mas a palavra quer dizer aqui que tudo que é influenciado pelo Satanás aparece como algo bom, perfeito, tão bom que tem o bem bom para todos, até mesmo para os seguidores de Cristo que não estão vigiando. Ou seja, até mesmo para os seguidores de Cristo, o Satanás coloca algo que parece luz, parece bom. Os seus próprios ministros se transformam em ministros de justiça, ou seja, são os famosos lobos em pele de cordeirinhos. Aquelas ovelhas que vêm com palavras bonitas, que nos conquistam, que têm primeiro uma aparência externa, depois tem, em parte, a palavra do Senhor Jesus, e depois, lá no meio, tem coisas que o Senhor Jesus não aprova. A pior de todas é aquela palavra em que traz a palavra do Cristo, traz tudo o que a gente quer, mas não foca na salvação. Quando a salvação é em Cristo, Jesus é justamente o contrário, é focar na salvação e tudo mais que tu receberes aqui na terra é lucro. O Ministério da Prosperidade faz o contrário, ele pega a Bíblia Sagrada para deixar o cristão tranquilo, mostra um monte de coisas que é permitido fazer e leva o cristão por aquele caminho de uma maneira que o cristão passa a adorar aquele caminho, passa a gostar daquele caminho, quando este não é o caminho do Senhor Jesus. Muito pelo contrário, a salvação em Cristo Jesus é a abnegação, é saber que nós temos o direito de usufruir aquilo que nos foi concedido, seja o que for. Cristão pode ser milionário? Pode, se for concedido, mas não deve colocar a mente dele naquilo ali como uma obsessão. Ao entregar a tua vida para o Senhor Jesus, lembre-se que em suas orações você pode pedir tudo, mas a oração é um momento para estar com o Senhor Deus, não somente para pedir. É um momento em que nós estamos em contato com o Pai. É um momento para conversar com o Pai sobre todos os assuntos. E na hora de estudar a palavra, estude a palavra sem segundas intenções. Não busque na palavra de salvação coisas que não são a tua salvação. Busque a face do Senhor. Alguns não se interessam pelo ouvir a palavra porque buscam tão somente saber se estão salvos. Querem a salvação, mas não buscam entendimento. Ficam eternamente como o filho pródigo que decidiu não voltar para o pai. Quer dizer, não é o filho pródigo, é como o filho pródigo. Mas na hora de querer voltar para o pai, é aquela pessoa que só quer aquilo que o pai tem a oferecer. Então nós temos muitas, muitas categorias, muitos enganos. Muitas luzes que não são de Deus. Os que buscam somente riquezas, nós sabemos, né? São seguidores de Mamon, ou seja, do dinheiro, das posses, das coisas. Estes chegam a utilizar a Bíblia Sagrada como um manual de misticismo, de poderes, disso e daquilo, ignorando totalmente o Senhor Deus. Tem o Ministério da Prosperidade que, semelhantemente, estão seguindo a Mamon também, mas não se dão por conta disso. Então, para saber se você é um deles, pergunte-se: o que foste ver no deserto? Isso, pergunte-se. Assim como Cristo fez essa pergunta. Pergunte que quando tu vais ler a palavra, tu vais, neste livro que parece um deserto, fazer o que ali? Pensar se tu podes ou não fazer mais coisas nesse mundo? Ou se tu vais encontrar a palavra de Deus, que é Espírito, que não habita neste mundo. Então, o Ministério da Prosperidade, o mais conhecido, ele segue a Mamom, ele segue o dinheiro também, segue as posses, as coisas, mas não descaradamente, como aqueles que não são cristãos estão usando a Bíblia para enganar os cristãos. O Ministério da Prosperidade são os cristãos que enganam a si próprios. Eles estão seguindo a Mamom sem se dar por conta. Para saber se tu és um deles, pergunte-se: o que fostes ver no deserto? Por que fostes ler a Bíblia Sagrada? Se for tão somente buscar a palavra do Espírito, então está certo. Se é diferente disso, ah, mas eu preciso disso, eu preciso daquilo, então tu não vais encontrar a salvação. Tem os que buscam somente saber eventos do Apocalipse. Eu não julgo, não sei quem está salvo, quem não está, mas é perigoso. Tem muitos que acham que têm um ingresso na gaveta e só estão aguardando a hora de partir. Quando que vai ser o arrebatamento? Será que vai acontecer agora? Os que buscam viver debaixo das leis, estes não aceitaram o Filho de Deus, claramente não estão salvos. Os judeus não messiânicos são assim. Vinham com tanto afinco, com tanta dedicação às leis do Senhor Deus, que quando desceu o Filho de Deus, que é um com Deus, é o próprio Deus em carne, negaram. Ou seja, estavam cumprindo um manual de leis tão somente para conseguir a salvação, sem o desejo de conhecer a Deus. Os que dizem estar buscando um Deus único, mas matam o semelhante, desconhecendo que o Deus único é amor, estes nem mesmo conhecem o Senhor Deus. Os que dizem crer no Deus Todo-Poderoso, mas dividem a sua glória com estátuas, com Maria e outros santos, estão dominados pelo espírito do maligno, afrontando ao Criador. Os que aceitam tudo o que lhes ensinam, não investigam, não vigiam, não fazem pesquisa por sua própria conta, são facilmente enganados. Os que buscam a rotina, depois que aprenderam algo de alguém, não querem mais aprender de ninguém. Uma Bíblia aberta para enfeitar a sala e pronto, se acomodaram num esquema. Os que buscam os mistérios, as belezas e toda a riqueza da palavra, somente para saberem que têm poder disso, poder daquilo, ou somente pela emoção, pela poesia. Estes chegaram muito perto, mas ainda não estão buscando o autor destas coisas, o Deus Todo-Poderoso. Muitos aceitam o que o homem lhes ensinou, buscam mais ver na palavra o que se pode ainda fazer neste mundo, quando a palavra diz que é palavra de salvação, de saída deste mundo, de preocupação com os dois maiores mandamentos para poder um dia habitar no reino de Deus. Estas pessoas que realmente se preocupam com a sua salvação buscam conhecer a Deus, o Senhor que nos ensina, como em Lucas 3, versículo 11: quem tiver duas túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma, e quem tiver comida, reparta com quem não tem. Mateus 5, 40 ao 42: e ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a vestimenta, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele duas. Dá a quem te pedir e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. É claro que nós temos que buscar o discernimento dado pelo Espírito Santo. E aí então nós vamos sempre ver até onde nós podemos ajudar as pessoas. Mas a mensagem de salvação é esta: se puder ajudar uma pessoa, ajude. E não é o contrário. Se eu puder me ajudar para ter mais prosperidade, que eu faça isso a todo custo. Não. É se eu puder ajudar alguém que eu faça isso a todo custo. É a busca da verdadeira prosperidade espiritual. Porque se nós buscamos as riquezas materiais, nós lemos em Mateus 19, 24: e outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Tem uma viúva pobre, simples, que sabia que o Senhor existe. E mesmo tão necessitada, antes de ir buscar o que o Senhor tem a oferecer, ofereceu para o Senhor tudo o que tinha. Isso nós lemos em Marcos 12, versículos 41 ao 44. Vocês conhecem o texto da viúva que depositou mais do que todos depositaram na arca do tesouro. Então, aqui eu não estou discutindo dízimo, nada. Eu creio nas ofertas. Eu creio que cada um deve fazer um exame de consciência e do seu trabalho deve depositar o que puder depositar para ajudar. Mas aqui em Marcos 12 nós lemos uma viúva que não tinha nada e o Senhor Jesus diz que ela depositou mais do que os outros. porque todos ali depositaram do que lhe sobejava. Mas esta, da sua pobreza, depositou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Isto é salvação, entregar a tua confiança, a tua alma para o Senhor Jesus. Saber que os teus dias estão contados. Saber que tu estás buscando tão somente a salvação, porque o que importa é ganhar a tua alma. Na paciência possuireis as vossas almas. O que importa é chegar na glória para viver eternamente com o nosso Deus e com os irmãos e com os novos irmãos que hoje são nossos conservos, os anjos. Eu conheci uma pessoa assim como esta viúva. Semelhantemente, também entregou tudo o que tinha para o Senhor. Um dia eu dei um testemunho da senhora Elizabeth, que passou 30 anos em São Paulo, sobrevivendo, catando papelão, garrafas, latas, essas coisas. Aquela mulher, 30 anos sozinha, ela me contou a história dela. Ela sobreviveu muitas vezes sem uma única refeição no dia, porque o esquema dela era assim. Ela vivia debaixo de pontes, dentro de caixas de papelão, sem conversar com ninguém, sem um único amigo, sem um único familiar, sempre coletando material reciclável. No final do dia, ao anoitecer, ela vendia aquele material e aí ela iria ter a única refeição dela naquele dia. Quando o dinheiro não sobrava, quando não era o suficiente para fazer uma caridade, ela me disse que deixava de fazer a sua refeição e entregava o pouquinho que conseguiu para a caridade. Então, esta mulher, todos os dias, ela primeiro reservava um valor para a caridade e depois ia ter a sua refeição. Se não tivesse o suficiente, ela pegava o que tinha e dava para a caridade, ficando sem a única refeição daquele dia. Então imagine uma mulher, que é mais fraca do que o homem, abandonada, sem ninguém, fazendo isto no sol de São Paulo, dormindo ao relento, inverno, verão, no meio desta humanidade cruel, no meio de bichos, de ratos, solitária, durante 30 anos. Até que um dia um empresário em São Paulo a encontrou e disse assim: ele disse, agora chega, vovó. E aí então ele pegou, comprou um apartamento para ela em Florianópolis, onde eu morava, deu um telefone para ela e obviamente que deve ter dado um salário, uma enfermeira, recursos para ela viver os seus últimos anos. Foi assim que eu a encontrei num ônibus, porque ela já estava morando em Florianópolis. Amados, essa mulher entregou tudo que tinha para o Senhor Deus, e eu tenho para mim que ela poderia, durante esses 30 anos, ter conseguido algo melhor. Só o fato dela dar tudo que tinha para a caridade, sem se preocupar consigo mesma, já é um indício de que ela poderia ter conseguido algo melhor se ela pensasse só nela. Então aí nós vimos um extremo, mas vimos também como o Senhor Deus sustentou essa mulher, como o Senhor Deus manteve essa mulher numa missão de santificação. Uma mulher simples, uma mulher que não quis nada para si, e estava em contato direto com o Criador, sabendo da existência do Criador. Naquela época eu tinha em torno de 20 anos. Hoje, com quase 60 anos de idade, onde está essa mulher? No seio de Abraão. Terminou o sofrimento dela. E muitos de nós, como eu estive, muitas vezes, procurando um refrigerante, uma caixa de bombom. Ah, isso é bobagem, pregador. Não é. Não é. Isso nós temos, é bom e tudo, mas não devemos deixar que domine a nossa alma. Então você já sabe que nós estamos na carne e sabem que tem um príncipe nesse mundo e que ele faz tudo para mostrar alguma luz que não seja a luz de Cristo, ou seja, para mostrar um engano. E esse engano ele chega até mesmo no corpo de Cristo. Ou seja, não faz parte do corpo de Cristo, mas é o lobo em pele de ovelha. Um exemplo é a adulteração gradual dos textos bíblicos, ou seja, eles vão tentando alterar os textos de forma gradual, devagarinho, para que as pessoas não percebam. Isso acontece através das diversas traduções da Bíblia Sagrada, e aí os hereges tentam adulterar a palavra do Senhor Deus através de textos semelhantes. Então, muitas traduções vão acertando. São textos semelhantes, serve, encaixa, mas vai chegando até o ponto em que nós percebemos uma intenção de modificar o sentido daquele texto. É por isso que nós temos que buscar, muitas vezes, o entendimento em várias versões da Bíblia Sagrada e em várias pregações de vários pregadores. A adulteração dos textos bíblicos também acontece de forma mais profunda ainda, através de diversas filosofias e seitas criadas a partir da Bíblia Sagrada. Isso mesmo. Os hereges tentam adulterar a palavra do Senhor Deus também através dos significados semelhantes. Então, neste caso, eles não modificam o texto bíblico. Eles ensinam um significado diferente. E aqueles que não pesquisam o que leram, aceitam como tido e certo. Então, o mesmo texto, se interpretado de maneira diferente, ele pode te levar à perdição. Por isso que nós temos que analisar não somente o texto, não somente o contexto, mas conhecer o nosso Deus para saber se aquilo que foi dito é dele. Eu vou citar aqui um exemplo bem simples, que é o texto principal desta pregação, mas eu vou colocar aqui um pouco mais completo agora, Amós capítulo 5, versículos 7 a 11. Vós que converteis o juízo em alosna. Alosna é absinto, é algo amargo, algo intragável, que não dá para aceitar. Vós que converteis o juízo em alosna e deitais por terra a justiça, procurai o que faz o sete estrelo e o Órion, e torna a sombra da noite em manhã, e faz escurecer o dia como a noite, o que chama as águas do mar, e as derrama sobre a terra, o Senhor é o seu nome. O que faz vir súbita destruição sobre o forte, de sorte que vem a ruína sobre a fortaleza. Eles odeiam ao que na porta os repreende e abominam ao que fala a verdade. Portanto, visto que pisais o pobre e dele exigis tributo de trigo, embora tenhais edificado casas de pedras lavradas, não habitareis nelas, e embora tenhais plantado vinhas desejáveis, não bebereis do seu vinho. Então, aqui em Amós 5, o Senhor está dizendo para o ímpio procurar o Senhor Deus, procurar aquele que é o Deus único. Aqui em Amós 5, o texto é bem claro, é um texto de advertência, dizendo que o ímpio, se ele continuar construindo as casas, as coisas que ele quer, ele não vai habitar eternamente nelas. As vinhas desejáveis, e não vai beber do seu vinho, porque virá a morte sobre todos. Esse texto diz para procurar ao Senhor Deus, e não para procurar o sete estrelo, não para procurar o Órion, como muitos fazem. Muitos vão se dedicar agora a transformar a astronomia em astrologia. Tem um que chegou a dizer que seu Jesus virá da constelação de Órion. Este mesmo disse que a palavra do Senhor diz para a gente pesquisar o sete estrelo e o Órion. Porque aqui no versículo 8 diz assim: procurai o que faz o sete estrelo e o Órion. Não, não. Já aqui se observa bem claramente: não é para procurar o sete estrelo e não é para procurar o Órion. É para procurar o que faz, aquele que faz o sete estrelo. Aquele que faz o Órion é para procurar aquele que chama as águas do mar e derrama sobre a terra. O Senhor é o seu nome. No mesmo versículo tem a resposta. Então eu fiquei impressionado como um conhecedor da palavra, uma pessoa famosa, chegou a fazer uma pregação inteira sobre estrelas, sobre Órion, dando uma importância tal como se tivesse uma mensagem escondida ali. E chegou a dizer que o Senhor Jesus viria de Órion e que a palavra está dizendo para procurarmos o sete estrelas e o Órion. Então, abri um parêntese aqui, que não é objetivo, mas quem quiser que procure, não é proibido entender, não é proibido. Apenas que quando nós estamos buscando a salvação em Cristo Jesus, este assunto não tem nada a ver, nem astronomia, nem astrologia. Mas, apenas a título de conhecimento, as Pléiades são conhecidas popularmente como sete estrelas, são um grupo de estrelas na constelação de Touro. E Órion é o nome de outra constelação. Só isso. Procurai o que faz o sete estrelas e o Órion. Não é para procurar o sete estrelas nem o Órion, não. É para procurar o que faz o sete estrelas e o Órion. Seguindo o versículo, também é para procurar o que torna a sombra da noite e manhã e faz escurecer o dia como a noite, o que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. O Senhor é o seu nome. Para procurar quem? O Senhor. Simples. Por isso, o versículo 7 anterior já está avisando: olha, vós que converteis o juízo em alosna e deitais por terra a justiça. Converte toda a palavra em algo amargo, intragável, em algo que não é a palavra de salvação. Então, nós observamos aí em Amós 5, versículo 7 ao 11, como a influência do maligno está bem clara para alterar o significado do texto. O texto é o mesmo, mas quem lê está dizendo que é para procurar o sete estrelas e o Órion. E não se dá nem por conta que, dentro da sua própria interpretação, se fosse isso verdade, seguindo o texto, teria que procurar também a sombra da noite, teria que procurar também as águas do mar. Tudo isso aí está num versículo só. Não, mas ele só se preocupou em procurar o sete estrelas e o Órion. Também, seguindo os outros versículos, teria que procurar destruição sobre o forte. Ah, vamos ver como é que acontece a destruição sobre o forte. Nunca ia achar. Porque também no início do versículo 9 tem o que, ou seja, é para procurar o que faz vir súbita destruição sobre o forte. Então, amados, é muito fácil mesmo desviar do caminho da verdade e da vida. Nesse exemplo bem simples, ao ler um texto bíblico sem alterar uma palavra, a pessoa foi capaz de dar outro significado, de dizer que o Senhor Deus mandou fazer uma coisa e não mandou, e chegou a transformar o interesse por astronomia em astrologia, ou seja, foi buscar em Órion algo que não existe, querendo completar os seus anseios pela salvação no Cristo Jesus, ele acabou buscando a salvação em outro. Converteram a palavra do Senhor em alosna, algo amargo, absinto, tornando intragável, tornando palavra adulterada. Assim fazem os falsos cristos. Se fizeram isso num texto tão pequeno, imagina com a Bíblia inteira o que estão ensinando por aí. E quem ainda tem dúvida, que leia a Bíblia. Jó 9, versículos 5 ao 10, lá no meio, no versículo 7 também. Quem fez a ursa, o Órion, o sete estrelas e as recâmaras do sul? O versículo inicia perguntando: quem fez? Ou seja, é para olhar para quem fez, o Senhor. No texto de Jó 38, 28 ao 35 também, lá no meio, versículo 31, diz: ou poderás tu atar as cadeias do sete estrelas ou soltar os laços do Órion? Só falta esse irmão querer dizer assim: olha, temos que estudar como atar as cadeias do sete estrelas ou soltar os laços do Órion. Então a gente vai ter que fazer astronomia, astrologia, descobrir todos os mistérios. Ainda que não saibamos sequer localizar o sete estrelo, o texto está se referindo ao Senhor Deus. Ele pode tudo e nós não podemos. Ele pode reunir as cadeias de estrelas. Ele pode formar as coisas e nós não podemos. Não está falando diretamente do que é sete estrelas ou do que é Órion. Está falando diretamente do Senhor Deus. Então, sejamos sinceros, esses textos são claros. Não estão dizendo para estudar as estrelas, mas para buscar ao Senhor. Porque, amados, este mundo é muito complexo. Já para os ímpios, eles usam isso como justificativa para não crer no Senhor Deus. E para nós, então, a complexidade, nós temos que tomar cuidado. Porque esse mundo é um mundo dirigido, organizado por um príncipe, e é o príncipe do mal. Por isso, na arca de Noé foram salvas toda aquela bicharada, mas apenas 8 pessoas. Quer coisa mais complexa de entender do que isso? O que não crê, que não quer crer, não vai crer mesmo. Vai dizer que Deus ruim é esse, salvou toda aquela bicharada, mas apenas 8 pessoas. Em toda a história nós podemos ver pessoas com final feliz, porém muitos morrendo à sua volta. O Senhor Deus ordenando o extermínio de cidades inteiras, milhares de bebês abortivos, milhares de religiões, guerras que não terminam, pessoas que tratam pessoas como se fossem coisas. Almas que dizem pensar que Deus não existe, nem mesmo vida após a morte, mas as suas ações revelam o contrário, pois dominam tudo e a todos de forma autoritária e desesperada. E também existem almas que nunca ouviram falar o nome Jesus. Então, amados, no meio de tanta complexidade, a palavra diz para buscar o Senhor Deus de todo o teu entendimento, de todo o teu coração, de toda a tua alma. Buscar tão somente a tua salvação e o que mais tu receber nessa terra é lucro. Nós que somos cristãos sabemos que o Senhor Deus existe, sabemos que ele enviou o Filho dele, Jesus, para nos salvar. Isaías 55, versículos 6 ao 13: Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. É para invocar o Senhor na mente, no coração e na alma, na tua vida, e não as técnicas escondidas na Bíblia Sagrada. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, porque isso tudo são pensamentos de homem. E se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, volte-se para o nosso Deus. Dê as costas para o homem antigo e agora volte-se para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Então, no meio de toda essa complexidade, nós não temos capacidade de sair disso, irmãos. Não busquem a prosperidade, não busquem uma pregação que não seja sobre a salvação, porque tudo é muito complexo. E continuando aqui, o Senhor diz assim: Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. O Senhor está dizendo: Não busca o que tu pensa da vida, busca a salvação. Porque tudo nesse mundo vai te conduzir para a perdição. Melhor é ser pobre e perseguido, mas em Cristo, do que ser rico e não conhecer o Senhor Deus, não saber onde que está a salvação. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. A palavra do Senhor vai prosperar conforme a vontade do Senhor. Então esteja na vontade do Senhor, para que a palavra do Senhor faça a tua alma prosperar. E uma alma que prospera é uma alma que recebe a salvação. Simples assim. O versículo seguinte confirma isso. Porque com alegria saireis e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros exclamarão de prazer perante a vossa face, e todas as árvores do campo baterão palmas. Aqui então, o crente já pensa assim: vou ser rico, vou ser milionário, até as árvores vão bater palma para mim. Seguindo o texto, em lugar do espinheiro crescerá a faia, e em lugar da sarça crescerá a murta. Isso será para o Senhor por nome, por sinal eterno que nunca se apagará. E aqui o crente não presta atenção, né? Isto será para o Senhor por nome, por sinal eterno. Eterno, é na glória. Pode ser que muita coisa tu receba aqui, mas onde na face da terra tu vai viver assim? Olha só, com alegria saireis e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros exclamarão de prazer. Quer dizer, tu andar pelas montanhas, pelos montes, pelos lugares, e tu vai ver uma exuberância tal que tudo parece estar em êxtase, com prazer, perante a tua presença, tudo feito para ti. Onde? Na face da terra. Em lugar nenhum. Onde todas as árvores do campo baterão palmas. Aqui a gente tem uma noção disso, né? Quem tem fazenda, quando bate um vento gostoso, né? Barulho das árvores e tudo, mas é um momento curtinho, não chega perto do que a palavra quer dizer. A palavra se refere à salvação, ao que nós teremos lá na glória. Então não é assim, não é prosperidade, não são aquelas situações que eu citei no início da pregação. Tem que buscar o real significado da palavra, de salvação. Se não tem tempo para estudar, não conhece muito a palavra, entenda que é palavra de salvação. Tendo com o que comer e com o que se vestir, a palavra diz para se contentar. É salvação em Cristo Jesus. É perseguição. É aflição. Até o dia em que nós recebamos a nossa redenção. Ah, mas por que isso, pregador? Acabei de ler. Os pensamentos do nosso Deus são mais altos. São muito altos. O que importa é estar na vontade do Senhor Deus, que Ele está conduzindo a tua alma para a redenção, para a vida eterna. Lá sim. Lá vai ser tudo maravilha. Por quê, irmãos? Nós estamos sempre lembrando. Por isso que a fé aumenta pelo ouvir da palavra. Porque ao ouvir a palavra nós vamos recapitulando, sedimentando, refletindo e adorando o nosso Deus. Ah, por que que aconteceu tudo isso? É muito simples. Nós devemos lembrar sempre de Adão e Eva. Comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal. Então, tudo e todos ficaram contaminados pelo pecado. O homem comum não percebe isso porque não recebe revelação do Espírito Santo. Mas nós sabemos disso. Nós sabemos, como em Hebreus 11, versículo 3, que pela fé nós podemos compreender que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Os ímpios não percebem, mas nós que estamos em Cristo percebemos. Acontece que quando a gente se deixa levar por alguma artimanha do maligno, por alguma luz falsa, nós entristecemos o Espírito Santo e perdemos o contato direto com o nosso Deus. E aí que mora o perigo. Aí nós começamos a ver a magia nas coisas que estão na nossa frente. Quando Hebreus 11, 3 diz que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Aquilo que nós estamos vendo à nossa volta não foi feito do que é aparente. Não fica com isso aí, porque isso aí, diz a palavra, foi feito pela palavra. Mas a palavra que fez essas coisas também diz: tudo que nós temos aqui é temporário, não é para se agarrar, não é para ficar numa obsessão sem fim. Porque o Senhor Jesus vem nos tirar disso. Não é para ir na direção oposta e se agarrar ao mundo. Quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. E o nosso Deus é santo, santo, santo. Ele é a fonte de tudo e de todos. Adão e Eva estavam perfeitamente conectados ao Pai, mas agora tomaram para si o conhecimento do mal também. E como o Criador não tem parte com o mal, é perfeito, sem mácula, então eles se afastaram do Criador. Isso significa também que tudo, tudo que está acontecendo hoje é pela infinita misericórdia do nosso Deus. Porque desde a queda de Adão e Eva, nós merecíamos a morte. Mas o que fez o Senhor Deus? Gênesis 3, 21 diz: E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Desde o início, o Senhor Deus, zeloso, se preocupando com as nossas almas. Os que escutam as minhas pregações sabem, no meu testemunho rápido, que um anjo do Senhor veio a mim 3 anos atrás e veio em carne, não foi um truque de luzes, veio no corpo de um ser humano com um grande poder flutuando sobre a cabeça das pessoas, no meio da cidade de Porto Alegre. Ficou mais ou menos 1 minuto com um olhar furioso, também com um olhar de misericórdia e de um amor que não existe na face da terra, mas um olhar furioso para me corrigir, porque eu estava em pecado, mas um pecado muito sério, que algumas coisas eu vou contando nas pregações, que é o pecado mais sério de todos, é quando a pessoa se envolve com o mundo de uma tal maneira que ela acha que está em Cristo, mas não está. Ela levanta o nome de Cristo, gosta do nome de Cristo, mas está buscando ainda as coisas do mundo. Cristo desceu para nos salvar, para nos tirar desse mundo. E quem aceitou a Cristo agora enfrenta uma resistência, porque o maligno coloca essa resistência. Enfrenta a resistência de não entender perfeitamente a obra do Senhor, que é obra de salvação, que é obra de tirar a gente daqui. E nós viemos acostumados com o pecado, e esse foi meu maior pecado. Chegou a descer um anjo para me dizer: não, não, não, não, porque a minha mente estava buscando só as coisas desse mundo. Então, a questão sobre o meu testemunho, ninguém é obrigado a crer nisso, é um testemunho muito forte. Um anjo, nos dias de hoje, em carne, desceu para me avisar. Fiquem com a palavra do Senhor Deus, que diz a mesma coisa. É palavra de salvação, é palavra de adoração ao nosso Deus e não adoração ao mundo. Esse mundo é muito complexo. Como pode o mundo ser tão complexo para vivermos tão pouco tempo nele? Não faz sentido nenhum. O Senhor Deus, vocês sabem, não escolhe os seus simplesmente para aumentar as suas posses e ficar nesse mundo. Pelo contrário, o Senhor, por amor de nós, é capaz de nos colocar nos seus caminhos. Quando então nós somos conduzidos pelo Espírito Santo. Ou seja, o Senhor Deus é capaz de tirar a gente dos nossos caminhos, dos nossos projetos, e colocar nos caminhos dele, que é o Criador. E é óbvio que quando isso acontece, a gente fica sem eira nem beira, no sentido de entender as coisas da carne. Nada mais faz sentido. No meu caso, eu que estudei 11 cursos superiores, dá para encher a boca, né? Terminei 4. Por fora, estudei muito mais. Nunca dei um testemunho completo ainda sobre as coisas que eu estudei. A vida inteira estudando. E o Senhor Deus chega a enviar um anjo para dizer: acabou. Não, não, não, para mim não tem nada. Não posso ter nada, irmãos. Então o Senhor Deus tira o salvo do caminho dele e coloca no caminho dele mesmo. O que que acontece? Vai chegar um ponto da tua vida, amado irmão, amada irmã, que se tu estás de fato buscando a face do Senhor, tu vai te sentir num caminho aparentemente perdido na carne. porque não é caminho da carne, não casa com a carne, não faz mais sentido com a carne. É o caminho do Espírito, é o caminho de Deus. O Senhor Deus vai estar te guiando segundo os propósitos dele. É o que aconteceu com Paulo. Paulo, nós lemos em Atos 9, versículos 13 ao 16, que Ananias estava preocupado, né? Então ele diz assim: Senhor, eu ouvi a respeito desse homem, do Paulo, né? Os males que ele fez aos santos em Jerusalém. Ele estava com medo, né? E Ananias dizendo: olha, ele tem poder dos principais sacerdotes para prender todo mundo que invoca o teu nome, todo mundo que é teu. Ananias estava dizendo para o Senhor, né? Esse tal de Paulo vinha com poder, assim, para prender mesmo. Então Paulo era perseguidor de cristão, era assassino de cristão. E aí nós conhecemos essa história. Quem não conhece, leia a Bíblia, leia Atos. Aqui eu estou comentando Atos 9. Então o Senhor Deus pega este perseguidor de cristãos, Paulo, que escreveu as cartas paulinas, e tira do caminho dele, tira, para colocar nos caminhos de Deus, no, nos próprios caminhos do Senhor. Disse-lhe, porém, o Senhor: olha a resposta que o Senhor Deus deu para Ananias. Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Olha aí! O Senhor Deus tira Paulo daquele caminho de prosperidade dele, onde na carne estava tudo certinho. Agora fica tudo errado na carne, é perseguição, é sofrimento, mas no Espírito, no Senhor Deus, fica tudo certinho. Tanto é que Paulo nos ensina o propósito de salvação. Quem lê as cartas paulinas não somente se apaixona pela palavra do Senhor Deus, como vê que está nas mãos daquele que é perfeito, como Paulo esteve. E de fato, o Senhor Deus disse, aconteceu. Disse que Paulo foi um vaso escolhido para levar o nome do Senhor. E como levou, não é mesmo, irmãos? Escreveu as cartas paulinas. E aí o Senhor diz assim, que iria mostrar o quanto deve padecer pelo nome do Senhor. E o que aconteceu com a vida de Paulo, nós sabemos que foi só padecimento pelo nome do Senhor. Paulo mesmo dá um testemunho na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículos 23 ao 28. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Quer dizer, Paulo está mostrando o que é ser ministro de Cristo, é uma entrega. E ele diz: falo como fora de mim, porque ele não quer parecer que seja o autor da palavra, que tenha razão de alguma coisa, ele está apenas dando testemunho. São ministros de Cristo? Eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Muito mais em prisões, em açoites, sem medida. Em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado. Em naufrágio, 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar. Algumas traduções dizem boiando no mar, no abismo. Quer dizer, uma noite Paulo passou perdido no mar, boiando no mar. Em jornadas, muitas vezes. Em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre os da minha nação, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, que são todas essas que ele citou, ao que pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Claro, o Senhor veio direto aparecendo para Paulo, tirando Paulo daquele trilho da vida que ele tinha e colocando no caminho, na verdade e na vida eterna e abundante. Mas antes, então, nós sabemos, Paulo teve que cumprir o propósito do Senhor. Então, aqui no versículo 28, ele diz: além das coisas exteriores, quer dizer, o sofrimento todo que ele teve na carne, também pesou sobre ele diariamente a preocupação com todas as igrejas. Ou seja, Paulo sabia que ele foi chamado diretamente pelo Senhor e ele tinha este peso sobre ele, a preocupação de levar a palavra como ela é, a palavra de salvação, somente se entregando totalmente ao Senhor. Porque Paulo sabia quem é o nosso Senhor, que move tudo e a todos para cumprir a sua promessa. Por isso, irmãos, nós sabemos que é tudo muito complexo. Nós precisamos seguir a simplicidade da palavra que chega a dizer: olha, qual é o grande mandamento? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e todo o teu pensamento. Paulo fez isso. Amar o seu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e todo o teu pensamento, de todo o teu ser. Uma entrega total, sem reservas. Ah, não. Esse final de semana eu estou preparando uma festa, no outro outra festa, uma viagem, não sei o quê. Depende, irmãos, depende. O foco é a salvação. Com todas as coisas que estão acontecendo no mundo, nós temos que cada vez mais buscar o que o Espírito Santo está te dizendo. Tem épocas aí que tinham irmãos em cavernas até a morte. Até a morte. Se nós estamos entrando numa situação parecida, eu não sei, eu já estou. Eu não sei vocês o que o Espírito Santo está dizendo para vocês. Mas, semelhantemente a muitos irmãos, no exemplo simples, aqueles que estavam em cavernas, não estão pensando em festas, não estão pensando em projetos, em coisas do mundo. Estão buscando tão somente a salvação. E, semelhantemente ao primeiro mandamento, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nunca é demais repetir que a vida eterna é conhecer o Senhor Deus e a Jesus Cristo a quem enviou. João 17, versículo 3. Algo que muitos não fazem, a verdadeira adoração, é em pensar constantemente no Senhor Deus, para sentir que o Senhor fez tudo. Nada, nada escapa do Criador. Por quê? Nada existe fora do Criador. Tudo está dentro do Criador. O Criador é onisciente, ele tem ciência de tudo, ele sabe tudo. É onipresente, ele está presente em todos os lugares. Significa o quê? Apesar de ele não aparecer a todo momento, se ele quiser, ele aparece. Ele está ali. O Criador é imanente, mas também é pessoa. Imanente é que ele faz parte de todas as coisas. Dentro de cada átomo está parte do Senhor Deus, parte da glória do Senhor Deus, porque senão os átomos não se moveriam. Parte do poder do Senhor Deus distribuído em cada átomo. Por isto, o Criador é imanente, ele está dentro de tudo e de todos, mas não é só isso, não, ele também é pessoa. Ou seja, nada pode conter o Criador. Se fosse só imanente, ele estaria só dentro das coisas. Não. Por isso, tudo está literalmente dentro do Criador. Nós lemos no primeiro livro de Reis, 8, versículo 27: mas, de fato, habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Então, pelo poder, o Senhor Deus, ele está dentro de todas as coisas, presente sim. Mas ele não habita, nem o céu dos céus podem conter o Criador. Não tem quem possa preparar um lugar para o Criador. ele habita na luz inacessível, nele mesmo. Nós sabemos que somente o Criador é o Eterno. Nós passamos a ser imortais no momento em que o Senhor Deus nos criou, mas isso porque o Senhor determinou. Ou seja, somos imortais, mas somente o Senhor possui a imortalidade, porque tudo vem do Senhor. Primeira carta a Timóteo, capítulo 6, 16. O único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Por isso mesmo que os condenados nada possuem, mas são imortais, viverão eternamente no lago de fogo. Ou seja, os condenados são imortais. Eles não querem ser, eles querem morrer, mas a imortalidade não é deles. Receberam algo que não é deles. A imortalidade, como a própria morte, pertencem ao Senhor. Tudo pertence ao Senhor. O irmão Mário Persona lembrou um fato interessante. Se você nascer uma vez, morrerá duas vezes. Mas se você nascer duas vezes, morrerá só uma vez. Sem explicação, tem que pensar um pouco para entender isso, mas é bem simples. Se você nascer uma vez, que é o nascimento da carne, tu vai morrer duas vezes. Primeira morte, que todo mundo passa, e a segunda morte, que é para ir para o lago de fogo. Mas se tu nascer duas vezes, se tu nascer da carne, já nasceu. E depois nascer da água e do espírito, então são dois nascimentos. Daí tu só vai morrer uma só vez, que é a primeira morte, porque os salvos não passam pela segunda morte. Então olha que interessante, irmãos. Quem nasce uma vez, morrerá duas vezes. Quem nasce duas vezes, morrerá uma só vez. Tudo existe porque o Senhor cria porque quer, porque deseja, porque Ele mesmo existe e Ele se expressa. Por isso Ele é o Criador. Sendo perfeito, sem mal algum, tudo o que faz é dentro da sua essência, que é amor. Tudo é sustentado pelo Criador, através de seu Verbo, que é o seu Filho Jesus. Então, tudo o que existe é expressão direta do nosso Deus. Por isso que o Senhor Deus criou Paulo e tirou Paulo dos trilhos dele e colocou nos trilhos do Senhor, dos caminhos de Paulo para os caminhos do Senhor. Porque cedo ou tarde, tudo e todos têm que fazer aquilo que a palavra do Senhor Deus quer. O que o Criador determinou é perfeito. Quando nós não vemos essa perfeição, é porque estamos fazendo resistência, nos apegando ao mundo. Por isso que quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Nós podemos ser amigos do mundo, sim, e somos, mas o entendimento é esse. Ser amigo do mundo aqui significa se apegar ao mundo. Nós não podemos nos apegar nem mesmo às pessoas que amamos, porque vamos partir. Há um limite para tudo. A adoração é somente para o nosso Deus. Então, tudo que o Senhor Deus faz tem que trazer o resultado que Ele quer, ou será descartado, lago de fogo. O título dessa pregação é Buscai ao Senhor, então vamos buscar conhecer um pouquinho mais o Senhor Deus. É o Deus único, é o eterno. Sua essência é amor. É perfeito. Tudo que Ele faz não é bom nem ruim, nem mais ou menos, é totalmente bom. É perfeito. É maravilhoso. É agradável. Conselheiro. É luz, é o Pai das luzes, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Deus dos deuses, o Todo-Poderoso, o Absoluto. A palavra absoluto, ela é mais do que perfeito, porque é a perfeição sendo sustentada com o poder do Eterno, o Absoluto. O que Ele determina acontece. Se entregar para o Criador é o mesmo que se libertar de todos os senhores. Porque o Senhor Deus é o Senhor dos senhores e nos quer como filhos. Nós sabemos que nós temos muitos senhores, já comentei, você sabe, todas as obrigações desta vida carnal, tudo que nós precisamos fazer para viver aqui, não é suficiente para conseguirmos a vida verdadeira. E o Senhor Deus, que é Senhor dos Senhores, vem e nos quer como filhos. Mas nós temos que nos entregar, nós temos que nos deixar levar pelo Espírito Santo. Temos que ser conduzidos, porque nós não podemos sair dessa bagunça. Somente Ele, só Ele consegue fazer isso. Por isso é palavra de salvação. Nem um pouquinho para a esquerda, nem um pouquinho para a direita. Qual é a nossa dificuldade, então? A nossa dificuldade está em reconhecer o processo. O Senhor já disse que nos fez a sua imagem e semelhança. Temos a imagem e semelhança de forma latente, potencial, oculta, escondida, não manifestada. Ou seja, essa imagem e semelhança do Criador está em nós, mas ainda não aparece. Porque estamos na primeira etapa, nascemos da carne. Agora temos que nascer da água e do Espírito. É a mesma palavra. O Senhor enviou o seu próprio Filho para nos salvar do engano. Por isso, as nossas orações têm que buscar não as coisas do mundo, mas as coisas de cima. Por isso, oração não é só para pedir, é para conversar com o Pai. É para buscar ser um com o Pai. O irmão tem que ser um com o Pai. A irmã tem que ser uma com o Pai. Aí a nossa carne vai sempre perguntando, né? A carne vai sempre falando alto, né? Mas o espírito tem que falar mais alto. A carne vai perguntando, mas isso não nos faz de fantoches? Porque é o que o mundo pensa do cristão. Nós sabemos, nós éramos do mundo. E nós sentimos esse peso na carne. Claro, nós estamos habitando a carne e a carne fala essas coisas e também o cansaço, tudo, até a morte. E aí vem essa antiga pergunta, mas isso tudo não nos faz de fantoches? Onde está o livre-arbítrio? Não é mesmo? E aí, olha só a luz do Satanás, né? A luz do Satanás. Onde está a minha liberdade? Onde está a imagem e semelhança? Onde está esse Pai que me ama tanto? Por que que acontece tudo isso aí que tu falou no mundo? É, aí a pessoa pega uma caixa de cerveja. Vai no carnaval, glórias a Deus, esse carnaval, nem sabia que era carnaval. E vai e faz as coisas que outrora nós fazíamos. E agora buscamos não fazer mais. Mas então, isso tudo não nos faz de fantoches do Criador? Robozinho do Criador? Onde é que está a liberdade, o livre-arbítrio? A palavra dizendo, olha, é sair da carne. Ser um com o Pai que é Espírito. Ser liberto dessa vida limitada. A porta é estreita e apertada. Então, sabendo disso, sabendo que esse Deus é perfeito, maravilhoso, sabendo da promessa, aí nós queremos continuar ouvindo a pregação, aí nós sentimos o desejo pela palavra. Aí a pessoa que ouve o que eu vou dizer agora não para. Não há livre-arbítrio. Na fase em que nos encontramos, não há liberdade, não há vida verdadeira. É, quando aparecem essas coisas, muitos desistem, muitos vão buscar a pregação da prosperidade. Sabendo que o Senhor existe, nós vamos para Romanos 9, versículos 20 ao 24. Eu vou pulando, mas vocês conhecem os textos, que diz assim: olha, quem é tu, ó homem, para discutir com o Senhor Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Então aí o incauto, aquele que não quer se aprofundar na palavra, ou mesmo um ímpio, vai criar canais contra a palavra do Senhor Deus e vai dizer essas coisas. Olha aí, ó, vocês são fantoche desse Deus aí, ó. Está dizendo que vocês são um vaso, que o oleiro tem direito sobre vocês para fazer o que quiser. É, nessa pregação, por exemplo, já uma hora falando da perfeição do Criador. Se o Criador é perfeito, o que ele faz é perfeito, é só esperar. Nós conhecemos a promessa de vida eterna e abundante. Eis aqui um irmão testemunhando para vocês que recebeu a visita de um anjo. Nós iremos habitar eternamente com aquele que é perfeito, Senhor dos senhores, Rei dos reis, nosso Pai, o Pai das luzes, e portanto nós seremos eternamente luzes, perfeitos. Então a gente lê aqui e diz assim: ou não tem o oleiro direito sobre a massa? Tem sim, Senhor, glórias a Ti. Eu sou a massa, bota a mão, Senhor, quebra a massa. É. Porque a diferença de ser cristão e não ser cristão é essa: tu é cristão porque tu é. Porque tu recebeu alguma coisa do Senhor Deus para mim, desceu um anjo, irmãos. Não estou cobrando nada de vocês, não estou fundando seita, não estou chamando para ir para cá, para lá, não. Estou trazendo a palavra para vocês sem querer nada para mim. Glórias ao Senhor Deus. Tem direito, sim, eu sou a massa. Vem, Senhor, vem, grande oleiro. Então, quem és tu, ó homem, quando a gente reclama, né? Lembra da palavra: quem é tu para discutir? Que tu não tem nada, que aconteceu isso contigo, que tu tá sozinho, sem varô, não pode nem compartilhar aquele grande evento que aconteceu na tua vida. Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Não pode. Eu falo, eu desabafo, mas não posso, eu sei que eu não posso. Eu dou glórias a Deus, estou salvo. Eu sei que é verdade, muitos tu não engano. Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira? Olha aí, o Senhor Deus, ele mostra o poder dele, ele é poder, ele não pode negar a si mesmo, ele se expressa. Tudo que o Senhor Deus faz é poder. Até aqueles vasos de ira ele suportou com longanimidade. São as pessoas que estão fazendo mal. São vasos de ira, preparados para a perdição. Tudo vem do Criador. O Criador faz as coisas com os pensamentos mais altos do que os nossos. Ele, dentro da sua criação, ele permite tudo, ele fez tudo. Ele permite, inclusive, a liberdade. Isso nós temos. Não temos o livre-arbítrio, não temos a liberdade para viver. Mas temos a liberdade e o livre-arbítrio numa questão só: escolher aceitar ou não aceitar. É perfeito ou não é? É o Senhor ou não é? Desceu um anjo, criatura, e eu fiquei teimando durante um tempo, hein, irmãos? É inegável a prova de que desceu um anjo e este irmão aqui ainda errou depois, ainda ficou teimando em parafuso, dizendo não pode ser. E lutando na mente, e simplesmente eu deveria me entregar ao Senhor. Estou salvo, ponto final. Agora não importa, vai ser conforme o Senhor quer. A prova de que isto aconteceu comigo é a prova de que a palavra é verdadeira. Primeiro, porque acredite quem quiser, desceu um anjo. A palavra diz: se tu buscar o Senhor Deus, tu vai receber dele comprovação. Ele é galardoador daqueles que o buscam. Mas é prova também de que esta palavra é verdadeira pelo seguinte: se eu, tendo visto e me comunicado com um anjo, recebido ordens daquele anjo, recebido correção, eu sabendo que é a palavra, sabendo que é a salvação, ainda errei depois, isso mostra que aqueles que dizem, que fazem resistência, dizem que não existe tudo, a palavra diz o seguinte: todos sabem que o Senhor Deus existe. Por isso serão condenados para o inferno. Porque mesmo eu tendo visto, neguei por algum tempo. Assim como Pedro negou 3 vezes, assim como uns negaram até o final, mesmo tendo visto o Senhor Jesus pisando na face desta terra e fazendo os milagres que ele fez. Então, irmãos, tomem cuidado. Há muitas falsas luzes, falsos cristos, falsa palavra, tem muita. Quem és tu, homem, para discutir com Deus? Aceita a palavra de salvação e não fica buscando as coisas do mundo. Porque o Senhor Deus também deu a conhecer as riquezas da sua glória para nós que somos vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão. Ou seja, Nós somos vasos com a palavra do Senhor Deus e nada mais, pela misericórdia, porque não merecemos. Vasos que estão com a palavra do Senhor Deus, que estão com as riquezas da sua glória. Esses vasos vão para a glória que preparou de antemão. Vasos que estão com as coisas do mundo não são as riquezas da sua glória. Não vão para a glória. Então, o Senhor Deus deu a conhecer as riquezas da sua glória. Onde que ele deu a conhecer as riquezas? Nos vasos de misericórdia. As riquezas do Senhor Deus neste mundo hoje estão nas pessoas, nos vasos que receberam a misericórdia. O Senhor Deus foi misericordioso com aqueles que estão buscando a sua face e não as coisas deste mundo. Por isso, nós que aceitamos o Filho, já sabemos que somos vasos para a honra. Já conhecemos a promessa. O Senhor nos fez para sermos seus filhos. Assim como um pai se realiza apenas sabendo que seus filhos estão bem, muito mais ao Senhor. Por isso não somos fantoches, estamos apenas no meio do processo. Aí volta a carne sempre perguntando, né? Nossas inseguranças. Não pense que não, irmãos. A nossa mente, ela traz lembranças do passado e traz sentimentos negativos da carne também. As nossas memórias trazem pensamentos a todo momento. Por isso que a gente precisa da armadura de Deus, precisa ler, ouvir a palavra constantemente, se confirmar através do Espírito Santo. Então, vem a carne perguntando de novo, mas eu vejo crueldade no meio do processo. É cruel, é verdade. Mas a promessa existe. Nós estamos indo para a vida eterna e abundante. E o fato é que há crueldade nos dois lados. A crueldade para quem decidiu seguir a Deus e a crueldade para quem decidiu aproveitar o máximo neste mundo. Então, a crueldade existe nos dois lados. Mas tu preferes o quê? Né? Passar por essa crueldade e depois ir para a condenação? Ou passar por esta crueldade e depois ir para a salvação? O fato é que ninguém pode provar nada. Mas nós que já experimentamos a presença do Senhor Deus, testemunhamos. Quem se aproxima desse Deus recebe revelações. O Espírito Santo é consolador porque revela e dá testemunho da palavra do Senhor Jesus. Então, ninguém poderá se justificar depois, porque desde já sabem da existência do Senhor Deus. O seu propósito é conhecido porque o Espírito Santo comunica diretamente também por mensageiros terrestres, pregadores, pessoas tomadas pelo Espírito e até mesmo animais. E até mesmo, conforme eu vos testemunho, por anjos. E a Bíblia também nos fala sobre isto. O fato, amado, amada, o fato é que você já venceu. Entre centenas de milhões de espermatozoides, e aquilo lá sim foi crueldade. A lei do mais forte. Mas passamos por aquilo porque Adão e Eva pecaram. Onde está a perfeição, então, se é tanta crueldade? A carne sempre perguntando, não é? Esquecendo que existe esse Deus, esse plano perfeito em que o próprio Filho veio nos salvar para termos a vida eterna. Então, onde que está a perfeição? Aí mesmo, no plano do Senhor Deus. É, agora nós estamos no mundo onde impera a lei do mais forte. Mas a salvação é pela graça. É tão somente seguir com Cristo. É claro que a gente sofre, mas nós estamos selados pelo Espírito Santo. O tempo passa e chegará a nossa redenção. Como diz em Romanos 8, nada poderá nos separar do amor de Deus. Porque o Senhor nos quis assim, nos fez a sua imagem e semelhança. Seremos eternamente seus filhos, com corpos glorificados, com vida eterna e abundante. Vida eterna e abundante significa tempo infinito e sem faltar nada. Então a carne, de novo, né? Por que precisamos nos entregar totalmente para o nosso Deus? Porque o Senhor é o grande oleiro e só Ele pode nos tirar deste eterno atoleiro. O atoleiro do pecado. Irmãos, esse mundo é um lamaçal. Somente o Senhor pode fazer esta obra. Hebreus 2, versículos 14 e 15. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Amados, esses dois versículos de Hebreus 2, 14 e 15 são maravilhosos, amados irmãos. Assim como nós estávamos condenados neste império da morte, sujeitos eternamente à servidão, indo para o lago de fogo, que é a servidão máxima, escravizados no fogo para sempre e para nada, sem resultado nenhum. Assim como nós estávamos assim na carne, desceu o Senhor Jesus e participou destas coisas, ou seja, mesmo sem pecado, a nossa semelhança ele se fez, a semelhança de homem, para que na carne livrasse todos os que estavam condenados, com medo da morte, esperando apenas a eterna servidão. Por que então precisamos nos entregar para o nosso Deus? Porque só Ele pode nos tirar desse atoleiro. Tanto é que Ele enviou o próprio Filho, que é o próprio Deus. O Senhor Jesus é um com o Pai, é o Deus em carne. Enviou o próprio Filho, é o que diz aqui em Hebreus 2, versículos 14 e 15. Visto como os filhos participam da carne e do sangue, ou seja, nós estamos aqui nesse atoleiro, nessa limitação da carne e do sangue. Então também ele desceu e participou das mesmas coisas. Só ele pode nos livrar disso aqui. Por isso ele desceu para nos salvar. Para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Então o Senhor Jesus, ele desceu. Veio participar conosco aqui, tratar diretamente conosco, nos ancorar, nos ligar diretamente com o Pai. E assim ele traçou esse caminho, passando pela morte, com o poder dele. Ele, que é o detentor da imortalidade, abriu um caminho através da morte para nós passarmos. Por isso nós somos imortais. Porque nós caminhamos no caminho de vida eterna que o Senhor Jesus abriu para nós. Por isso a única saída é crer no Senhor Jesus, porque só Ele é o Salvador. O Senhor é pessoa, assim como o Pai. Por isso nós temos que nos converter aos seus ensinamentos, que transforma as almas em pessoas realizadas, em seus filhos. É muito diferente daqueles que buscam a realização ainda no mundo. Buscam somente as coisas sem se importar com o semelhante. Buscam prazer, mas não conhecem o amor. Casamentos com aparência externa, mas quando um dos dois apresenta um problema, é separação. Amigos, quando são cúmplices, quando querem viver na mesma onda, na mesma filosofia do momento, mas quando um testemunha a verdade que é Cristo, acontece a separação. Buscam riquezas materiais, mas não reconhecem a maior riqueza que é cada alma. Observe a diferença que é estar no mundo, numa reunião de pessoas com interesses do mundo, e depois estar entre os irmãos em Cristo, que pensam tão somente nas riquezas de cima. Portanto, a salvação vem de conhecer a Deus, porque nós inicialmente buscamos conhecer somente o mundo, mas a vida vem do Senhor Deus. Nós buscamos as coisas com tal devoção que quase nos tornamos coisas. E muitos já não reconhecem as pessoas, reconhecem apenas as coisas. Por isso, para nós que cremos, a única salvação é sair desta forma mundana de pensar, para adentrar ao reino dos céus. E isto só é possível, irmãos, se tornando um com o Senhor Deus. João 17:21 é bom repetir, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Prezado ouvinte, você que escuta as pregações até o final, saiba que é o Espírito Santo que conduz, e quando tu escolhes uma pregação, faça isso mesmo, vá até o final. Não se preocupe em pular uma ou outra pregação, não se preocupe também em escutar todas. Nem sempre isso é possível, nós temos vidas diferentes, mas quando tu escutaste uma pregação até o final, tu fazes isso porque sabes que a tua fé aumenta pelo escutar da palavra e pela palavra. Ou seja, tu escuta as reflexões guiadas pelo Espírito Santo que confirma a palavra do nosso Salvador. Então, preste atenção ao seguinte. Primeiro aconteceu o nascimento da carne. É cruel. A carne sempre perguntando, será que precisamos mesmo nos entregar totalmente para o nosso Deus? Já para o nosso primeiro nascimento, que é o nascimento da carne, centenas de milhões de espermatozoides disparam numa corrida a uma alta velocidade de 1 a 4 milímetros por minuto. E destes, somente um ou poucos alcançam o objetivo. Quando seus pais se conheceram, tornaram-se uma só carne. E algum tempo depois, disparou a corrida para a vida, centenas de milhões de espermatozoides ficaram para trás. E eis que tu estás aí. Em alguns casos, não foram os pais, mas um homem que estuprou uma mulher. De qualquer modo, centenas de milhões de espermatozoides ficaram para trás e eis que tu estás aí. Depois vem o nascimento da água e do Espírito. Sabemos que o nascimento da carne é assim, pela lei do mais forte. Mas você chegou até aqui pela misericórdia do nosso Deus, que cuidou de ti e que espera agora o teu nascimento da água e do Espírito. Agora ainda vigora a lei do mais forte, mas não para a nossa salvação. Para a nossa salvação vigora a lei do Espírito, que se preocupa com o mais fraco, que é a lei daquele que enviou o seu próprio Filho para nos salvar. Porém, tendo o Senhor feito tanto assim por nós, quando vem a palavra de salvação justamente para o mais fraco, que somos nós, e o mais fraco se faz de arrogante, rejeita a palavra original e busca ainda as coisas deste mundo, aí, amados, cuidado, é condenação. Por isso, Paulo nos ensina que a salvação é pela graça, mas é por isso mesmo que devemos dar atenção a tão grande salvação, pois nós ainda estamos na carne. Quando um homem conheceu, se uniu a uma mulher, dali nasceu você. Você está na carne ainda, mas já está conhecendo ao Senhor Deus. Preste atenção, quando os homens conhecem as mulheres, da carne vêm os nascidos da carne. Se parar por aí, é só isso que acontece. Depois vem a condenação. Porém, quando as almas conhecem a Deus, daí vêm os nascidos da água e do Espírito. Da água, que é a palavra do Senhor Deus, e do Espírito, que é o Senhor Deus. Observe atentamente que não é a carne que se une a Deus, mas as almas que se unem a Deus. Não é a carne agora que conhece a Deus. No primeiro nascimento, é a carne que conhece a carne. É a carne que se une com a carne. É o homem que conhece a mulher e se tornam uma só carne. No segundo nascimento, não é a carne que se une a Deus, não é a carne que conhece a Deus. São almas que se unem a Deus através do conhecimento de Deus. Então, semelhantemente, irmãos, é consolo lembrar que quando um homem conhece uma mulher, algum tempo depois, é disparada a corrida dos espermatozoides para a vida da carne. Semelhantemente, quando uma alma conhece a Deus e nós já temos o conhecimento de Deus e estamos buscando cada vez mais, algum tempo depois é disparada a corrida dessa alma para a vida eterna. Então, nós que estamos buscando ao Senhor Deus, já nascemos da água e do Espírito, já somos filhos. Apenas que é um parto. É um parto. Estamos no meio do processo. E justamente porque estamos no meio do processo, ainda nascendo da água e do Espírito, é que nós aprendemos com Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, 23 ao 25, que diz: tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Paulo está dizendo que ele faz tudo por causa do Evangelho, que ele sabe que está na carne ainda, ele sabe que está salvo pela graça, mas o Senhor Deus deu uma medida para ele. Então ele tem que cumprir essa medida, ele não sabe até onde vai. Ele busca com todas as forças. Agora, se o Senhor Deus te deu um tempo, uma medida, uma capacidade, e tu ficas de braço cruzado, então não cumpre a palavra. Que a salvação é pela graça, mas o Senhor Deus, que te conhecia, te deu uma medida certa, um tempo certo, e tu tens que cumprir a palavra. Por isso, Paulo dizendo: tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. E dizendo que é como se fosse uma corrida e um só ganha. Ué, mas não é pela graça? Claro, toda a palavra diz que é pela graça, mas nós temos que cumprir a nossa posição, a nossa ocupação, o nosso tempo que o Senhor Deus nos concedeu. Até o padecer por Cristo é concessão, é um presente. Nós temos que mostrar o interesse, conforme diz aqui o versículo 25, que todo atleta em tudo se domina. Se um atleta se prepara, se domina, não sai comendo qualquer alimento, não sai dormindo dia sem parar, não deixa de fazer exercício, aprende o ofício dele. Até um atleta faz isso para alcançar uma coroa corruptível. O que é a coroa corruptível? É os méritos do atleta, medalha, título, que termina ali e depois vem a morte. Se um atleta faz tudo isso, nós muito mais, porque nós estamos atrás da coroa incorruptível, que é a primeira coroa que nós recebemos, é a coroa da vida eterna. Por isso temos que buscar a face do Senhor. Amado ouvinte, irmão, irmã, se tu chegaste até o final desta pregação, como então não serias tu, meu amado irmão ou minha amada irmã? Que alegria, irmãos! Muitos preferem assistir 2 horas de novelas e filmes todos os dias, mas é preferível dedicar pelo menos 2 ou 3 horas por semana para ouvir a palavra do Senhor. Amados, reflitamos. Hebreus 2, versículos 1 ao 4. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos,